Boa noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 249 no ar. Hoje temos novas conversas e novos convidados. António apresenta então a nossa emissão desta semana. Depois da semana passada termos recuperado uma entrevista muito pertinente e nem mais a propósito dos tempos que vivemos, esta semana damos de facto início a sério àquilo que é a prática de Livros com Rumo, a entrevista com autores convidados. No caso, temos dois esta semana, Mário Matos e Orlando Grossa Guessa, são professores da Universidade do Minho, do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos, e falam a propósito do lançamento recente no panorama editorial português de um livro que é Zonas de Contacto, o Estado Novo e o Terceiro Reich. É uma zona um pouco cinzenta, pouco trabalhada, direcionada quase só para um campo, o campo político e até a questão depois do armamento, a ideologia, as afinidades que existiam entre o Estado Novo, chefiado por António Oliveira Salazar, e depois a afirmação do Terceiro Reich, chefiado por Adolf Hitler. É um pouco isto que iremos ter esta noite, uma conversa alargada e tudo isto a propósito de um livro que é o coligir de uma série de comunicações feitas num colóquio que realizado na Universidade do Minho. É um conjunto muito interessante de perceber as várias áreas que vão da arquitetura, à arte, à literatura, às relações culturais, o turismo e a propaganda, toda uma série de elementos que normalmente não são divulgados ou pelo menos não tão dissecados para o grande público. Fica aqui, de facto, uma excelente conversa e aquilo que realmente interessa perceber, que é a memória dos povos. Boa noite e melhores leituras. Mário Matos é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade do Minho. Possui especialização em Estudos da Tradução Português-Alemão e mestrado em Estudos Alemães, Literatura e Cultura. Completou o doutoramento em 2007 na Universidade do Minho em Ciências da Cultura, área de conhecimento cultura alemã. Leciona na Universidade do Minho desde 1992, onde é atualmente diretor do Departamento de Estudos Germanísticos. O seu trabalho de investigação e de publicação incide principalmente sobre o tema da viagem e das representações interculturais nos diversos média, impressos e visuais. Orlando Grossa Guessa nasceu em 1960 em Rosenheim, na Alta Baviera, na Alemanha. Frequentou Filologias Românicas e Comunicação Social na Universidade Ludwig Maximilians, em Munique. É docente de Língua e Literatura Alemãs na Universidade do Minho desde 1990. Entre 2004 e 2008, foi vice-presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas e diretor do Departamento de Estudos Germanísticos da Universidade do Minho. Tem vasta obra publicada, duas monografias dedicadas a Eça de Queiroz e a José Saramago, vários estudos publicados em revistas da especialidade e obras coletivas, e também artigos em revistas. Em parceria com o Mário Matos, foi o organizador da compilação de ensaios Zonas de Contacto, O Estado Novo e o Terceiro Reich, uma edição da TDP. Orlando, este tema, quando o organizaram, perspectivaram na dimensão de clarificar um pouco, dar a conhecer, porque era um tema, ou é um tema ainda pouco estudado, pouco desenvolvido em Portugal. Agora começa-se a recolher uma série de, lembro que à época um conjunto de ensaios da própria Irene Flunzer Pimentel e do António Louçá, que eram pessoas que normalmente trabalham estes temas, mas de qualquer das formas, para um público alargado, percebe-se que esta relação entre Portugal e a Alemanha, com o poder do Partido Nacional Socialista Alemão, à época com o chefe Adolf Hitler, de qualquer das formas era um tema ainda pouco escavado, se quisermos, por aquilo que é o nosso entendimento do perceber a história, a memória dos povos, ao fim e ao resto, aquilo que animou, que vos animou na altura e que traz como consequência uma edição da TDP, este conjunto de comunicações que foram feitas nesse colóquio. Olá, boa noite, António. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da RUM. Estive cá, penso que há cerca de 2 anos, a propósito de um tema bem diferente. Na altura falava-se de literatura de viagens e, por isso, gostaria de agradecer a atenção que tem dado às nossas investigações e publicações na área do nosso departamento, que em rigor é de estudos germanísticos e eslavos do Instituto de Letras e Ciências Humanas. É nosso dever e obrigação, também cabe esse nosso papel. Pois, muito agradecemos de nos dar esta hipótese também de divulgar por esta via áudio, digamos assim, e não só por via dos livros, da escrita, o trabalho científico que vamos desenvolvendo e de divulgação, como disse. De facto, este livro, Zonas de Contacto, Estado Novo, Terceiro Reich, 1933 a 1945, radica num colóquio que organizámos, que é o nosso departamento, na altura ainda só o Departamento de Estudos Germanísticos, em outubro de 2008. E o propósito, na altura, era darmos uma perspectiva múltipla sobre essa época, porque é um tema que, de modo geral, diz mais respeito aos historiadores e politólogos, e, de facto, nessas disciplinas, nessas áreas disciplinares, já havia, na altura, trabalhos feitos, nomeadamente as duas pessoas que mencionou, o António Louçã, com os que participou diversas, neste, que também é um dos participantes neste colóquio, com os seus livros Negócios com os Nazis e Hitler e Salazar, Comércio em Tempos de Guerra, do início dos anos 90, e, de facto, a Irene Flunzer Pimentel, que se tornou uma figura, digamos, mais notória quando recebeu o prémio Pessoa em 2007, que também participou neste colóquio e, portanto, tivemos desde logo esse privilégio de poder contar com esses dois historiadores, ou historiadores da história contemporânea do Instituto de História Contemporânea de Lisboa, embora o António, neste momento, acho que já não esteja ligado. Já que estávamos a falar de nomes também, participaram neles também o Nuno Rosmaninho, que é um professor de História da Arte em Aveiro, com um especialista sobre a arquitetura do Estado Novo e dessa época, dos regimes totalitários. Tivemos um contributo também do Ansgar Schäfer, que é um alemão radicado em Portugal há bastante tempo também, que fez uma tese nos anos 90 também sobre os refugiados judeus em Portugal. E tivemos a participação do eminente bracarense Armando Malheiro da Silva, historiador, arquivista, que agora está na Universidade do Porto. Tivemos também um contributo de uma jovem investigadora também do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que é Cláudia Ninhos, que escreve aqui sobre a influência da paisagem, da arquitetura paisagística, do modelo alemão da arquitetura paisagística do regime, ou da época, dos anos 30, que depois foi adotado por um português e que foi trazido, digamos assim, esse modelo de forma originária na altura para Portugal. Temos um artigo também do próprio co-organizador, o Orlando Grossa, que é sobre mas o Orlando falará sobre isso, não é? As questões também da educação, da mocidade portuguesa, a esse nível. Um artigo da minha autoria, que é sobre o turismo que na altura se organizou a Portugal, os cruzeiros da Força pela Alegria, e ainda um artigo escrito em conjunto, precisamente pelo Armando Malheiro da Silva e mim, sobre a casa a chamada Casa Almá em Braga, ou seja, a Casa da Academia Almá em Braga, que foi, teve uma existência efêmera, mas que existiu. De facto, no Campo das Hortas. No Campo das Hortas, junto ali ao Arco da Porta Nova. Nova. Apesar de ser velho, lá, o Arco da Porta Nova. Bem, isto, a nossa ideia era cruzarmos, acho, podemos dizer assim, era, sentíamos a necessidade de cruzarmos investigadores de áreas diferentes, o que conseguimos, de, portanto, perspectivar estas relações que existiram sob um olhar multidisciplinar, se quisermos, não é? E foi nesse sentido, então, que convidámos historiadores e germanistas, porque até essa altura, de facto, o que existia era produção de parte de historiadores, sem dúvida alguma. Para os germanistas era quase que um tabu, digamos assim, essa época. Um tabu porquê? Não era propriamente tabu, mas partia-se do pressuposto do ponto de vista das relações interculturais, dos estudos da literatura. Foi uma época sombria, uma época anacrónica, retrógrada, e que, portanto, no sentido das belas letras, daí nada de belo sairia. Sim. E, portanto, essa época foi ficando por explorar, por assim dizer, por parte dos germanistas. Mas da vossa experiência, é um pouco este sentido. Tenho a noção, ou a sensação, e quase que é um mote para a nossa conversa, e podem interagir e conversar quando achar conveniente, e será sempre temas cruzados, daquilo que foi a vossa participação, depois situar em termos alargados o que é o contributo do livro, desse mesmo colóquio. Ao fim e ao resto, há a sensação que o regime do Estado Novo, que estava a sedimentar o seu poder, lembre-se que houve as primeiras movimentações, algumas contestações dentro do próprio regime, o próprio Rolão Preto e algum tipo de ideologia que achava os coronéis que se julgaram alguma extrema-direita militar e, portanto, o próprio António Oliveira Salazar estava, de facto, a afirmar o seu poder. Pode dizer-se que o nosso regime, o regime à época, percebeu que o regime, entretanto, que estava também a implementar na Alemanha, seria eventualmente um modelo a copiar, ou era um émulo menor? Havia um fascínio por algum rigor, alguma geometria, alguma disciplina que, independentemente, depois já lá iremos aos vossos contributos, que de facto o país, de qualquer das formas e maneiras, não tinha meios nem modos de copiar. Era aquilo que existia mais à mão ou era intrinsecamente ideológico? Parece-vos que, independente, porque aqui ao lado existia uma guerra civil, uma guerra civil muito violenta, existiu, e, portanto, o que é que se parece, aquilo que existiria de algo similar às ideologias ou à ideologia latente cá em Portugal, seria, eventualmente, esse modelo, uma qual fênix renascida após o apocalipse que foi a Primeira Guerra Mundial para o caso da Alemanha? Nós, nesta publicação, queríamos um pouco fugir das questões ideológicas. Portanto, todo o discurso da historiografia portuguesa está centrada nesta questão, questão da comparação de sistemas políticos. E conforme a posição do autor, há uma resposta mais ou menos ambivalente nestas questões, porque tem a ver com o próprio discurso da identidade portuguesa e a definição mais ou menos, digamos, tradicional ou mais crítico, não é? Da perspectiva de uma esquerda, que há esta avaliação do Estado Novo. Mas o que nos interessava aqui eram os outros níveis de discurso, não é? Que até tiveram no dia a dia muito maior efeito. Impacto. Teve impacto. Exatamente. Impacto mesmo, exatamente. Né? Porque no âmbito do programa da Alemanha nazi, havia todo um leque de discursos que, para a sociedade portuguesa, traziam alguma novidade e posição, fascínio. Por exemplo, o próprio conceito do turismo de massas como conceito, embora que a realidade fosse outra, claro. Mas estes conceitos, ou o conceito do desporto, da cultura do corpo, físico, da cultura físico, do corpo, do físico, físico. Não, uh-huh. que está totalmente contrário uh-huh. das tradições da educação física que existiam na altura. Uh-huh. E é um capítulo, hoje em dia, silenciado, uh-huh. completamente silenciado. Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Pegando na participação do professor Orlando, a questão da raça, a força e a coragem, toda uma série de iconografias, se quisermos, simbólica à volta destes termos, percebe-se um pouco esta ideia, que, por aquilo que o trabalho que apresentou nesse congresso, a comunicação nesse ciclo de estudos, acaba por ser um pouco esta. Percebe-se que em Portugal, Teófilo Braga faz apelo à questão, o norte, as pessoas do norte de Portugal, eventualmente uma origem nórdica, germânica e dos povos afins, por um lado. Mas, por outro lado, a questão da mocidade portuguesa tem a ver que, por exemplo, na própria Alemanha, há homens, grandes escritores, que acabaram por se revelar grandes escritores, por exemplo, Ernest Jünger, que faz a afirmação da força, da coragem, da valentia numa dimensão estética. Não tem puramente a ver com esse lado mais antissemita, o persecutório em relação ao outro, tem a ver com uma dimensão que é o culto do prazer, da força, a afirmação, que é um jogo, depois que não é o espaço para estarmos agora aqui a escalpelizar um pouco as ideias de Ernest Jünger. De qualquer das formas, Ernest Jünger pode estar ligado a este tipo, embora em Portugal, se calhar, digo eu, à época não seria ainda um autor muito divulgado. Mas dentro da Alemanha existia uma espécie de uma guarda pretoriana que tem a ver com Ernest Junger e, eventualmente, até com Gottfried Benn, que são homens que, de estéticas e literaturas diferentes, mas comungam uma espécie de uma ideologia que é o fascínio da exaltação do corpo, o sangue e o desprendimento, a luta, vamos lá, pelo mais forte. É um pouco esta ideia que depois acaba por colar um pouco à ideia da nossa mocidade portuguesa. Pronto, essa forma é todas estas ideias que estiveram no ar em toda a Europa, não é? Quer dizer que havia um certo fascínio logo já na Primeira Guerra Mundial, não é? Que esta exaltação da violência e da força. E como o próprio movimento do futurismo italiano teve esta componente. E na análise retrospectiva, cada vez mais as pessoas estão a perceber que o nazismo nasceu de uma vertente dos próprios modernismos, não é? Que era uma radicalização de muitos princípios destes movimentos. E quanto mais se debate esta afiliação, mais polémica está a discussão, porque cada vez se escutem estas afiliações, pode entrar novamente o discurso ideológico que sempre tem esta categoria, que estamos aqui também a falar, da comparabilidade, não é? Da comparabilidade. O que é comparável, o que não é comparável. Sempre a gente chega a este ponto. Por exemplo, revelações de arquitectos do Bauhaus, que também mandaram os desenhos e tudo isto para os construtores de edifícios do nacionalsocialismo, antes de emigrarem para a América. Quer dizer que são coisas que depois ficaram na gaveta, mas com o tempo a gente vai descobrindo que há aqui uma passagem muito fluida e zonas cinzentas que as pessoas fizeram algumas tentativas, e há muitíssimos protagonistas na área da arte, da arquitetura, das ciências, que temporariamente, nós podemos dizer de uma forma moral, caíram na tentação, nesta tentação de colaboração com um regime que se revelou cada vez mais mais violento e cada vez mais fora, isto é, ponto fora da evolução histórica, não é? Porque isto é sempre o ponto da evolução histórica. Então este regime cabe na evolução histórica ou não cabe, não é? Porque Portugal não tem este problema da continuidade, não é? Itália, menos, não é? O maior problema fica para a Alemanha, esta questão da continuidade. Agora, países como Portugal, que têm esta continuidade, até continuidade em muitos aspectos, até lógicos, dos que se a identidade portuguesa, só basta ver para sondagens sobre o melhor político de Portugal, não é? Claro, de todos os tempos. Claro. Que é aceitável, não é? Aceitável dizer, em Alemanha seria totalmente inaceitável, não é? Mas isto tem que ver com o Holocausto na Alemanha, não é? Porque se não tivesse havido o Holocausto, certamente o nazismo não teria ficado com aquela marca que ficou no discurso internacional. Porque ainda nos anos 60, que ainda não havia esta distância histórica, houve muito mais pessoas que ainda defenderam Adolf Hitler. Porque foi, acho que foi a partir dos anos 60 que o Holocausto tinha este peso. Começa a ter essa consciência, começa pelo menos a sociedade alemã a perceber 60... um pouco, ou é uma questão geracional. Cai a geração que viveu, de facto, esteve na linha da frente e depois vem a outra geração, ou pelo menos a consciência crítica que tem a ver com a Escola de Frankfurt, provavelmente. Exatamente. Algum tipo de teóricos e críticos da própria atitude alemã, que são alemães, genuinamente muito boa, a grande parte deles, e esse revirar para dentro tem a ver um pouco exatamente com esse trabalho feito por a escola, nomeadamente a escola teórica de Frankfurt, a Adorno e a Horkheimer e uma série de outros teóricos que acabam por fazer perceber à sociedade alemã que, de facto, eles tinham atravessado o Rubicão, tinham ultrapassado o inultrapassável, se quisermos. Deram o passo inimaginável. Foi um pouco isto que há homens que acabam por perceber. Falámos, por exemplo, ainda há pouco, Ernest Jünger é um homem que depois acaba por viver com este dilema toda a vida dele, independentemente da exaltação, do desprendimento, essa coragem quase inaudita, que ele percebeu a questão do Holocausto, que foi qualquer coisa que era incontrolável, mediante a clique nazi, que foi isso que, que acabou por despoletar um pouco essa consciência e essa culpa alemã. Sim, a questão da culpa alemã, pelo menos para mim, eu acho, e para Orlando, nós aí estamos em consonância ou em sincronia, está resolvida. Entre aspas, está resolvida. Ou seja, ao contrário da opinião pública portuguesa, popular, digamos assim, mais corrente, na Alemanha trabalhou-se essa questão da culpa coletiva e aqui em Portugal não se trabalhou. Isso foi, aliás, um dos propósitos que sempre me atraiu. Era por causa disso mesmo que eu me apeteceu trabalhar sobre essas áreas de contacto. Isto a propósito, está o professor Mário dizer, sim. Em questão o professor Orlando, por exemplo, na Alemanha era inimaginável sequer Adolf Hitler aparecer até como um dos possíveis resultados. Nem aparece, portanto. Com isso não estamos a dizer que não haja... Que e não passa haja por aí um pouco essa noção daquilo que estava... Sim. Dizer não quer dizer que, tudo isso não quer dizer que não haja movimentos neonazis, sim, claro, na Alemanha, etc. Claro. Tudo isso. Mas, de um modo geral, a sociedade alemã trabalhou, tem trabalhado o seu passado. E o que eu sinto como português, mas germanista, conhecendo muito bem esse debate que aconteceu na Alemanha, sobretudo nos anos 80, a chamada querela dos historiadores, não é? O Historiker Streit. Aqui em Portugal não aconteceu. Claro, não aconteceu porque o sistema salazarista não levou ao Holocausto. Antes, claro, pelo contrário, a imagem que cabe muito bem no nosso discurso nacional, coletivo, ou na memória coletiva, é de que nós estivemos orgulhosamente sós. Nós, o Salazar, e por isso é que ele foi talvez... Foi erguto ao ponto de se colocar fora do evitou que tenhamos sofrido todas aquelas brutalidades da guerra e também temos entrado no Holocausto. Até abrimos as portas aos judeus, não é? Aos refugiados, enquanto a Irene Pimentel demonstrou muito bem que também isso foi ambíguo, não é? Não era uma intenção do regime fazer Portugal um paraíso para os judeus, era para passarem transitoriamente por aqui. Aproveitamento económico, inclusivamente, não é? E, portanto, eu acho que chegou uma altura, depois de, nos anos 90, no início, ter surgido este tema de se trabalhar o salazarismo com mais rigor, com mais atenção, sobretudo, quer em Coimbra, em volta do professor Luís Reis de Turgal, quer em Lisboa, em volta do professor Fernando Rosas, mas sempre sem aquela perspectiva dos humanistas, inclusivamente... esses historiadores assumem que não sabem alemão, que deixam de fora, mesmo os seus estudos comparados do fascismo, deixam de fora as próprias fontes alemãs e achamos que era necessário, poderíamos dar um contributo frutífero aí, não é? o ministro da nossa instrução, o Carmeiro Pacheco, à época, por exemplo, quando este fascínio, ou pelo menos a sugestão que dá, alguém terá feito, provavelmente, não sei se foi por discernimento individual ou o próprio Ministério em si, quando pede, por exemplo, os instrutores que vêm ministrar a educação física a Portugal, ou pelo menos aos monitores da mocidade portuguesa, esse registro para o Orlando significa o quê? Que, de facto, há um brilho na geometria alemã, nos desfiles dos jovens da juventude hitleriana. Há qualquer coisa ali que leve este homem, por exemplo, a tomar esta atitude? Se os Jogos Olímpicos em Berlim funcionaram também como uma sedução para este passo final do nosso ministro, o que temos aqui em jogo? Acho que é o momento 35-36, que é o momento que Adolf Hitler e o regime nazi tinham o grande momento de brilho mundial. Nós não devemos esquecer isto. Quer dizer, Portugal é uma peça pequenina numa política do regime nazi de ficar como o regime estrela. Isto funciona muito bem em canais não políticos. Em canais como tudo o que a ciência alemã consegue fazer, os mídia. Pensamos, por exemplo, na televisão, não é? Claro. Na televisão. Ou no desporto, não é? Portanto, este fascínio é um fascínio global. Eles têm esta política em vários países e estão a fazê-lo graças a organizações que eles manipularam dentro da Alemanha. E estas organizações, na maioria dos casos, também são organizações que têm um âmbito internacional. Portanto, a iniciativa é da Alemanha. Temos documentos que o lado português está sempre a travar toda a oferta que dá a Alemanha. E eles estão a travar isto. E a Alemanha também está, os delegados, assim, porque tem esta rede, não é? Esta rede de delegados que estão ali espalhados, que nós temos que ter uma imagem. Isto também é o nosso objetivo, o nosso contributo. Ver aqui esta rede de intercâmbio de relações luso-alemãs não se cinge aos centros, a Lisboa ou Porto. Eles têm o interesse de espalhar pelo território. A rede, neste caso a rede do partido, mesmo do partido. Então é neste contexto que o papel da política portuguesa é reativa. É reativa. E um posicionamento, pronto, não vamos dizer que não, vamos dizer que sim, mas sim em minúscula e não talvez. Maiúscula. Sim, mas talvez. Sim, e vamos aceitar tudo se é benéfico para nós e tudo isto, tudo bem. E se traz coisas novas, ótimo. Melhor. E o contexto que já referiu, se nós referimos a 35-36, não temos que esquecer a Guerra Civil ao lado de Espanha, porque se nós falamos agora do trabalhar do passado, é também a grande diferença, não só a Alemanha, mas também a grande diferença com a Espanha, porque a Espanha, o que está a acontecer na última década, é trabalhar por primeira vez em profundidade a Guerra Civil. E está, como também já referimos, a geração a seguir, e em todas as áreas, não é? Historiografia, literatura, nos mídia, portanto está a acontecer, não é? Está a acontecer e é um conflito de identidade, não é? O que é a Espanha e outra Espanha. Aqui em Portugal também não aconteceu. Não aconteceu. Não é? Quer dizer, também, mais uma vez, continuidade, não é? Continuidade e a cosmética, não é? A cosmética que prevalece aí. Uma espécie de branqueamento um Sim, pouco uma espécie à volta, de branqueamento. Né? Agora, quem é mais interessante... A lacidão lusitana sempre a funcionar um pouco, é um pouco essa sensação. Porque depois dá-nos a ideia, a partir também do seu texto, que estes alemães acabaram por ficar um pouco desanimados ou entristecidos, ou pelo menos desiludidos, porque perceberam que... Sim, não tivemos esta resposta. A resposta, por um lado, era esta, mas, por outro lado, também o português era indisciplinado, era pouco metódico, método não sueco e a sim. educação física não correspondia, de facto, a patamares exigíveis para quem entraria eventualmente. Portanto, depois também há o campo, a realidade, a massa, mesmo em que eles vão manipular, vão perceber que realmente os instrutores alemães que realmente em Portugal... Um bom exemplo, se me permite interromper, António, é nos relatos a que eu tive acesso, os relatórios dos espiões nazis que acompanharam os tais cruzeiros, para além das publicações, dos livros que eram pulpa para servirem o público e para aproximarem diplomaticamente Portugal e Alemanha, os dois Estados, porque nesses relatos de viagens a imagem de Portugal é sempre extremamente positiva, estão em ascensão, optaram pelo caminho certo, têm paisagens lindíssimas, ao mesmo tempo explora-se o exotismo, obviamente, não é? Para o turismo, mas nesses relatórios secretos, de facto, a imagem que passa é bem diferente dessa que depois aparece nos relatos de viagens públicos para publicar em livros e em revistas. Não é? A famosa e triste piolheira, ao fim e ao resto, como dizia o constantemente, portanto, eu estudei cerca de 60 desses relatos que acompanharam, dos espiões que acompanharam, que tinham uma função quer de espiar, vigiar os alemães que participavam nos cruzeiros, se eram politicamente disciplinados, digamos assim, quer, obviamente, também fazer uma espécie de espionagem já no país de visita, ou seja, em Portugal, não é? esse domínio do Atlântico provavelmente que estaria no subconsciente da elite política alemã, estes espaços passariam eventualmente para tentar expandir um pouco a força alemã até ao centro do Atlântico. Era por aí que também pode ser lida este tipo de... E Portugal, digamos que era o primeiro muro em relação aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos. E ao Brasil. E ao Brasil porque também. Porque para o Brasil o trabalho também foi muito, muito intensivo, não é? A guerra dos submarinos não é? com o Brasil e a Argentina. Portanto, era uma ruta muito importante, não é? A viragem. Uma das coisas, e estamos a chegar, e é uma pena, pronto, ao final da nossa entrevista, é um pouco isto, é... determinado tipo de atividades, por exemplo, no caso do professor Orlando, o voo à vela, que era um pouco aquela ideia da coragem, quase também essa relação do físico com a natureza, de uma forma quase imediata e epidérmica, não é? Portanto, banir um pouco o medo, está associado um pouco a esse mito, à questão germânica, do desafio, enfrentar todos os desafios por um lado e incutir um pouco esta ideia na mocidade portuguesa, isto por um lado, e para o professor Mário tentar perceber também que essa questão do turismo, esse turismo coletivo alemão, era qualquer coisa que depois iria instalar na sociedade portuguesa, desenvolver-se o fascínio, o conhecer o outro, porque Portugal, relembre-se constantemente, era uma sociedade extraordinariamente fechada, que depois o turismo dos anos 60 acabaria por colher um pouco fruto deste tipo de abertura, evidentemente, entre aspas, ao mundo, que foi esta primeira fase de turismo de massas que foi cultivado pela Alemanha hitleriana. Sim, posso responder, mas antes disso ainda há uma fase intermédia, isso é quase ironia da história. É assim, Portugal de 1935, quando se iniciaram os primeiros cruzeiros, até o início da guerra, funcionou como país turístico para os alemães. A partir de 1940, funcionou como país de refugiados, muitos alemães, judeus, ou pura e simplesmente antifascistas, não é? Opositores políticos, claro. E é quase uma ironia da história. Também nesse aspecto, Portugal ambiguamente serviu tanto os propósitos para o nazis como os refugiados do nazismo. E ambos podem ser alemães, quer dizer, a identidade alemã, estamos dos dois lados. Estamos dois lados. Exatamente. Que é também uma questão que, assim, não está na consciência contemporânea portuguesa, não é? Quando se fala dos judeus, sempre se separa da identidade alemã, que é uma simplificação, que é uma simplificação, não é? Os judeus eram alemães, E que veio dar uma abertura, um cosmopolitismo maior. Foi sobretudo a vaga dos refugiados, não é? Que deixaram marcas profundas em Lisboa. Há estudos sobre isso também, da Irene Flusa Pimentel, de Teresa Tavares Dias, Salvego, não é? De que forma vieram trazer, portanto, essa tragédia dos refugiados, vieram também trazer um bocadinho do mundo mais cosmopolita a Lisboa. De facto, Lisboa de 35 para 45 deve ter mudado muito. Deve ter mudado muito por essas influências. De resto, a própria ideia do turismo de massas na Alemanha, a força pela alegria, não foi uma novidade. Veio dar seguimento a uma potência coletiva que existia mais tardar, já desde os anos 20, precisamente no outro regime, no regime republicano e democrático, em que aí era mais um movimento trabalhista que formou organizações turísticas que os nazis iriam aniquilar e assumir, pura e simplesmente, as estruturas, lares para trabalhadores nos Alpes, na costa do Mar Norte, no Báltico, etc., que eles usurparam para si mesmos, não é? Aqui em Portugal não. Aqui em Portugal a questão do turismo de massas foi, de facto, uma novidade. Já na altura, de facto, o turismo estava limitado a uma pequeniníssima faixa de burguesia alta, digamos, em Portugal. E ainda deu alguns frutos, como aquela colónia de férias na Costa da Caparica, ligada à FNAT, mas eu tentei também explorar isso, mas que eu saiba, nunca se organizaram viagens de grande dimensão com base na FNAT, não é? Portanto, nunca atingiu essa proporção. Também de dar hipótese ao Orlando responder também. A questão do voo à vela, infelizmente, ficou aqui fora da publicação, esteve presente no nosso colóquio, porque, como também outro artigo do professor Mário Vieira de Carvalho não ficou incluído aqui, que é todo o aspecto da música, que também é muito importante, sim, muito importante, uhum, nesta frente menor que eu falei, que é uma frente de cultura, porque era a política do regime nazi. Como vamos fazer influência nestes países que estão aí ambíguos? Então, uhum, tem que ser através da desporto, ciência, cultura, música, para transmitir estes valores de uma cultura que eles nesta política consideraram como a cultura que deveria liderar uma cultura europeia, não é? Uhum. Que era aquele europeísmo nazi, não é? Que teve este fascínio de um jovem na Europa, não é? Uhum. Uma Europa jovem até. Havia uma revista neste sentido que eles traduziram várias línguas também, uhum, ao português. O capítulo Voo à Vela é um capítulo interessantíssimo para explorar, e com fases muito análogas que diz respeito ao turismo, porque já existia, independentemente da manipulação pela política nazi, já existia um intercâmbio internacional que ainda falta explorar, que estrelas como Hannah Reitsch, que é uma mulher, sim, que foi pilota, e lá está também problemático transferir a imagem da nova mulher para outras sociedades, como a sociedade portuguesa, não é? Uh-huh. Aí, que é mulheres que voam, não é? Que fazem desporto, que desafiam, exatamente, que desafiam. Portanto, é uma área muito complexa, Voo à Vela, muito complexa, porque é uma disciplina que não teve muita adesão em Portugal antes desta missão manipulada pelo regime nazi. E é paradigmático para, por um lado, a possibilidade de implementar uma coisa totalmente nova, mas, por outro lado, também o fracasso desta implementação. Portanto, são fenómenos que são muito interessantes, porque na retrospectiva ficaram apagados, completamente apagados, e só o que ficou nos anos 50, 60, porque ficou alguma coisa, ficou na memória, mas o resto, as raízes, muitas vezes ficaram apagados. Sr. António, ainda me permite mesmo, e é para fazer a ligação ainda com o que disse o Orlando, essa questão da dimensão cultural, não é? Quando se fala numa cultura do regime nazi, parece um contrassenso, porque foi o regime da barbárie, não é? Mas é, de facto, por via, sobretudo já quando a guerra começa a mudar, dá a sensação de que é o último recurso que o regime nazi tenta ainda, portanto, nasce de dar uma imagem até menos radical, menos militarista, e difundir ainda mais a cultura alemã, a boa cultura alemã, por Portugal, pelos parceiros neste caso. E é nesse contexto que chega então a Braga, em 1943, numa altura em que a guerra já estava praticamente perdida. Muito tardiamente chega o centro cultural alemão a Braga, não é? E porque também isso não cabe muito bem naqueles discursos lineares da historiografia, da história oficial que nós temos, não é? Estereotipados. E isso era também um dos nossos contributos que nós queríamos dar com este livro, é chamar a atenção para o facto do discurso historiográfico, por muito pormenorizado que seja, que se levante muitas questões muito concretas, por vezes passa por cima das memórias individuais, coletivas, que também fazem parte da história, não é? Terminamos mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a chegar ao final da edição número 249. Para além da habitual reposição ao domingo a partir das 7, o programa poderá também ser escutado no site da Universitária em rumo.pt. Voltamos na próxima semana com novos convidados e novas conversas. Tenham uma boa noite.